Eu quero falar sobre uma coisa que ocorre com a gente e que ocorreu com um servo de Deus do qual minha mãe tomou o nome para me dar o nome dele, que aconteceu com Moisés. Livro de Êxodo, capítulo 2. Versículo 11, vou ler uma pequena porção. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores, seus trabalhos penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. O versículo 12 é um versículo muito estranho, meus irmãos. Mas mostra o que é que um homem faz. Olhou de um e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse: com certeza o descobriram. Informado desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. E aí começa uma história de 40 anos na vida deste homem. Lá em Midian, 40 anos em Midian. Isso é que o homem faz. Às vezes nós matamos por dentro os egípcios. Eu não creio que haja qualquer pessoa aqui que vai pegar uma arma para matar outra pessoa. Mas às vezes, no interior, matamos. Jesus disse que se nós falamos para o nosso irmão raca, quer dizer tolo, nós já cometemos um crime lesa-vida. Sério, né, amados? E pensar isso na hora da ceia, isso é sério? Às vezes, nós conseguimos matar certos egípcios que infestam a nossa vida, alguns vícios. Esses são os egípcios externos, algumas coisas negativas que vamos observando, que Deus vai nos revelando, e nós conseguimos matar, pelo menos em parte, pensando que estamos tendo uma grande vitória. Mas nós precisamos, tanto externamente como internamente, das lições de 40 anos de Moisés, lá em Midian. Não duvido que alguém aqui esteja passando por um período em Midian. Mas eu quero ler com os irmãos, não o que o homem faz, eu quero ler o que Deus faz. Os irmãos podem ir para o capítulo 3, é só ficar conforme a estrutura da Bíblia dos irmãos na mesma página até no capítulo 3, versículo... Eu quero tomar um só versículo, mas dentro do contexto. Então, o versículo 8. Mas vamos ler desde o primeiro versículo. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores que os oprimem. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso, convido os irmãos para ler o versículo 8 comigo. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Depois de 40 anos, fazendo um trabalho de pastorzinho, cuidando das ovelhas do seu sogro, Moisés teve tempo de meditar sobre sua vida, sim, mas chegou um dia da grande revelação, que a primeira parte da sua vida tinha sido vivida na força do seu braço humano. Mas o Senhor lhe diz agora: eu desci. Eu desci. Agora em diante não vai ser na tua força. Eu desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios. Você pensou que podia matar um egípcio e assim terminar com os problemas do seu povo? Estavas enganado. Eu desci. Isso foi o que Deus fez em Jesus Cristo. Desceu também. Ele desce para levantar-nos. Nosso Deus, você está um pouco enfraquecido, ele desce para sustentar você. Para levantar você. Pode falar uns com os outros sobre isso. Pode dizer para o seu companheiro, sua irmã, seu irmão, sua esposa, seu marido. Eu daqui de longe digo para a Liginha: ele desceu para te levantar, querida. Nosso Deus vê. Ele diz: vi a aflição do meu povo. Por isso que ele desce. Ouvi o seu clamor, por isso ele desce. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso ele desce. Desceu até as tristezas daquele povo. Jesus desceu para elevar-nos das nossas tristezas à sua alegria. Amém? Hoje, quando estávamos cantando, eu estava vendo o rosto dos irmãos cantando, os que estavam aqui perto de mim, até ousei ficar olhando um pouquinho ao redor. Eu estava me sentindo muito feliz por ver o rosto alegre dos irmãos cantando as vitórias do Senhor e o que Ele é. Não aquilo que Ele fez, mas aquilo que Ele é. Não olhamos só aquilo que Ele faz, mas o que Ele faz pelo que Ele é. Não o que nós fazemos, mas o que Ele é. Não o que nós pensamos, mas o que Ele de fato é, e a sua palavra nos revela um Deus amoroso que desce até o meio da tristeza e do sofrimento para elevar aqueles a quem Ele ama até a posição de alegria e de vitória que há nele. Moisés aprendeu. Que o seu braço podia cometer um crime. Ainda que bem intencionado, quem sabe? Que o seu braço podia se levantar com violência. E Moisés, certamente depois desses anos de reflexão, quando Deus diz, vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, Moisés diz, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem és tu? Meu irmão, minha irmã. Quem somos nós? Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Um irmão estava conversando comigo antes de começar os louvores e estava brincando com ele a respeito de um sinal que ele tem procurado. Ele disse, até agora eu procurei, eu fiz força, mas agora eu estou nas mãos do Senhor. Aleluia. Agora eu estou nas mãos do Senhor. Eu lhe disse, agora estás nas mãos poderosas e fortes, as mãos do Senhor. Quando Jesus veio, desceu de uma maneira incrível. Ele agora, nós cantamos hoje, ele está sentado à direita de Deus, foi exaltado. Mas primeiro desceu tudo que tinha, que era possível descer e até o que era impossível descer. Deus conhecer o horror do pecado. Isso que nós celebramos quando tomamos a ceia. A descida de Jesus. A descida de Jesus. A descida até a nossa incapacidade, nosso sofrimento, nossas tristezas, nossos desapontamentos. Ele desceu a fim de salvarmos. Vamos aplaudir a Jesus. Quando estávamos cantando um dos cânticos, nós dizíamos que nós vamos caminhar para conquistar a coroa. Bom pensamento. Só que no mesmo cântico diz que ele nos deu o Espírito Santo. Não é pela nossa boa vontade, não é pelo nosso empenho, não é pelo nosso esforço, é porque ele desceu para nos dar a sua vitória. Os irmãos creem nisso? Pode permanecer com a mão para o alto. Assim estamos dizendo para o Senhor da nossa fragilidade e da nossa compreensão que a nossa vitória está escondida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Te louvamos, Senhor, que Tu és a razão deste encontro hoje à noite aqui. Tu és a razão da nossa festa. Nossa festa não começou aqui, Senhor. Nossa festa já começou no dia em que Tu nos encontraste numa situação de perdição, de miséria, de pecado, e nos salvaste e nos lavaste no sangue, no Teu sangue. Ali começou a nossa vitória. Te agradecemos, Senhor, que a festa que fazemos hoje aqui começou hoje lá na nossa casa. E vai continuar. Festa maior com os irmãos. Aleluia. E vai continuar pelos dias afora. Até aquele dia em que haveremos de participar da tua mesa. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, nós agradecemos de todo o coração a bênção da tua misericórdia, paciência e amor descendo das alturas até o nosso nível, para que nós pudéssemos ser elevados até a tua presença. Oh, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia.